esse milagre que nós vamos cantar aqui, né? Esse milagre que o Senhor fez na minha vida, né? Graças a Deus. Estaria morto esse momento. Amém? Amém. Jesus fez um milagre na tua vida, cante também. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me livra de meu mal. Este amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou, um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Tens feito em mim. Oh, glória! Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dizer para o nosso irmão assim, você diz para o teu irmão assim, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diz para o teu irmão, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória! Número 4? Número 4. Deus é refúgio, Deus é esconderijo, rocha, abrigo, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim declara há de prosperar. Nenhuma vai me ameaçar, nenhuma praga em minha casa chegará. Nenhuma arma forjada contra mim declara há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora vamos trocar. Vamos dizer pro nosso irmão que Deus é o teu refúgio, né? Deus é o teu refúgio. Canta pra ele. Tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança. Porção da tua herança. Aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua casa chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Refúgio. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Vamos repetir, novamente. Mais uma vez declarando, Deus é o teu refúgio. E a tua fortaleza. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua casa chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. O teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Agora vamos voltar para nós Deus mesmos, é o meu, né? Refúgio. Vamos dizer que é nosso refúgio. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha casa chegará. Nenhuma arma forjada contra mim declara há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Oh, glória! Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus, né? Que nós temos um Deus que faz tudo por nós, né? Graças a Deus. Ele diz que nós somos a menina dos olhos dele. Ai, daqueles que tocarem em nós. Né? Ele diz que amaldiçoa aqueles que nos amaldiçoam. E bendiz aqueles que nos bendizem também, né? Então, vamos falar para as pessoas, olha, cuida bem da gente, hein? Não queira, né, mexer com a gente não, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, hein? E todo mundo sabe que Deus tem uma mão muito pesada, né? Oh, glória! Glória a Deus! E nós vamos continuar buscando, procurando esse Deus maravilhoso, né? Para onde nós vamos, né? Para onde iremos nós? Né? Só Ele tem o poder de todas as coisas, foi entregue nas mãos dEle. Né? Toda a glória, todo o poder está nas mãos dEle, Ele que rege tudo. Glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero! A coroa conquistar. Eu vou lutando. Vou lutando. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero. Pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, um dia eu irei a Ti face a face, Senhor, e nós estaremos sentados naquela mesa, Senhor, para adorarmos e louvarmos, dizemos como os anjos dizem, santo, santo, santo, santo é o Senhor, aleluias. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, vamos continuar adorando nosso Deus. Comece agora você viajar, tá? Se quiser fechar teus olhos, quiser levantar tuas mãos, se quiser colocar a mão no teu coração, fique à vontade. Vamos passear agora um pouco nas mãos do nosso Deus. Glórias a Deus. Na minha vida não vi alguma razão de ser. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei e que achei na vida um verdadeiro rei, todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei, e agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor e tudo vai mudar, a vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. Tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque um dia Senhor, nós tivemos um encontro contigo Senhor, e tudo começou como nova coisa em nossas vidas, sem te conhecer, na minha vida não vi alguma razão. Por muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu recuperei, e agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse vai separar meus braços desse teu amor. Tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus, meu Jesus. Oh, glória! Glória a Deus, que caminhada, né? Que caminhada que nós tínhamos, que nós fazíamos. Caminhada triste. Mas Jesus mostrou um novo caminho para nós. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostrou o caminho da verdade. Nós então passamos a conhecer a verdade de Deus e um milagre aconteceu em nossas vidas. Amém? Amém. Andando só, pisando pó da dura estrada, eu vi solidão na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, Jesus eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então pude dizer que em Cristo me Jesus em harmonia por mim estava ali aos pés da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali, ali na cruz, e Cristo me no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir e cantar, me fez chorar de emoção, e desde então pude dizer que em Cristo me Cristo me salvei. Oh, glória!